Eu sinto a falta, baby, dos momentos que era seu neném. Sinto que esse love não tem mais fim. Vai por mim, vai por mim. Eu sinto a falta, baby, dos momentos que era seu neném. Sinto que esse love não tem mais fim. Vai por mim, vai por mim. Parei no tempo. É, lembrei de tudo. Momento, saudade, amor, submundo. Romance tipo raio, love para sempre. História registrada, guardada na minha mente. Barulho de moto, portão se abrindo. Lá vem a princesa que cruzou meu caminho. Na primeira vista, encanto, loucura. Olhar fixado, prazer, tortura. Quando me deparei nela, já tava dentro. Louco de paixão, totalmente me envolvendo. Percebi que você é parte do meu mundo. Guardo na lembrança seu amor e não me iludo. Seu perfume me conquistou. Aroma inesquecível, extraído de uma flor. Sei que marcou e nunca vou esquecer. Esse som é tipo esse. Eu sinto a falta, sinto que esse love não tem mais fim. Vai por mim, vai por mim. Eu sinto a falta, baby, dos momentos que era seu neném. Sinto que esse love não tem mais fim. Vai por mim, vai por mim. Vários momentos foram lindos, com certeza. Rainha, pureza, flor pra natureza. Na fissura, na louca de sempre te ver. Rolava a noite inteira na cama pensando em você. De repente te vi, aí não resisti. Você chorou nos meus braços, então eu refleti. Aí pensei naquilo tudo, no nosso submundo. Romance incerto, complicado no futuro. A vida é muita treta, de repente no que sonhamos se torna uma grande ferida. Do forte sentimento, da distância, do coração. Vou lembrar dos momentos bons. Se precisar pode vir, tô sempre aqui. No coração do vagabundo sempre vai existir. Tipo amor, bandido, sequestro de amizade. Artigo, pensamento, pena perpétua, saudade. Na batida do grande martelo, certeza de fé. Maluco condenado pra sempre amar essa mulher. Que destino cabuloso, só quem sente sabe. Aqui não é novela, é amor de verdade. Eu sinto a falta, baby, dos momentos que era seu neném. Sinto que esse love não tem mais fim. Vai por mim, vai por mim. Eu sinto a falta, baby, dos momentos que era seu neném. Sinto que esse love não tem mais fim. Vai por mim, vai por mim. Momentos que era seu